Mm. Told him Scorpio Sun, Mike and Sun. Mike and Sun, prosigo. Mike and Sun, senhor, autorização para reboque da remota 3 do Pátio 1 até a posição 10 do Pátio 1. Ok, tá autorizado 13 para posição 10, chame a perna. Nome é o Sam, Mike, Edson, e vamos ao término do reboque. Obrigado, bom dia. Seguinte.